Ficheiro 15, página 119. Achei discutível a questão de quem ia levar quem para a cama, mas não contestei. Não importava por qual motivo ele achava que iria para a cama, contanto que chegasse lá. Curvei-me, coloquei o ombro por baixo do seu braço para o ajudar a levantar-se. Mas ele inclinou-se para se livrar da minha ajuda, erguendo-se lenta e majestosamente à própria custa. Não preciso de ajuda, disse, levando a mão à corda na gola da camisa. Já te disse, não estou bêbado. Tens razão, retruquei. Bêbado não chega para descrever o teu estado atual. Jamie, estás completamente entornado. Os seus olhos percorreram a frente do seu quilte. Atravessaram o soalho e subiram pela frente da minha camisola. Não, não estou, disse com grande dignidade. Fiz isso lá fora. Deu um passo em minha direção, incandescente de paixão. Vem cá, Sassenach, estou pronto. Achei que pronto era um pouco de exagero em determinado aspecto. Conseguira desabotoar metade dos botões e a camisa caía enviesada por um dos ombros. Mas talvez ele não fosse além disso sem ajuda. Noutros aspectos, entretanto, o peito largo estava exposto, exibindo pequeno val no centro, onde eu costumava descansar o meu queixo, e os pelos curtos e encaracolados saltavam alegremente em volta dos seus mamilos. Reparou que olhava para ele e esticou-se para pegar na minha mão, levando-a ao seu peito. Senti o seu calor sob a minha mão e aproximei-me instintivamente. O outro braço envolveu-me com força e ele inclinou-se para me beijar. Fez um serviço tão completo que me senti ligeiramente embriagada, só em compartilhar o seu hálito. Está bem, disse eu, rindo. Se estás pronto, eu também estou. Mas deixa-me despir-te primeiro, já costurei o suficiente por hoje. Ficou parado enquanto eu o despia, quase imóvel. Também não se mexeu enquanto eu cuidava da minha própria roupa e puxava os cobertores. Entrei na cama e virei-me para olhar para ele, avermelhado e magnífico, à luz do pôr-do-sol. Era belamente esculpido, como uma estátua grega. O nariz, longo e direito, as maçãs do rosto proeminentes como um perfil de uma moeda romana. A boca larga, macia, fixara-se num sorriso sonhador e os olhos rasgados exibiam um olhar distante. Estava perfeitamente imóvel. Fitei-o com certa preocupação. Jamie, como podes tu decidir com exatidão se estás bêbado ou não? Despertado pela minha voz, cambaleou perigosamente para um lado, mas segurou-se na borda da lareira. Os seus olhos vagaram pelo quarto para se fixarem depois no meu rosto. Por um instante, resplandeceram límpidos e cristalinos de inteligência. Ah, é fácil, Sassenach. Se conseguires ficar de pé, não estás bêbada. Soltou a borda da consola da lareira, deu um passo na minha direção e desmoronou lentamente no chão em frente à lareira, os olhos vazios e um sorriso largo e meigo. No rosto sonhador. Oh! Exclamei. O coro dos galos lá fora e o barulho de panelas no andar de baixo acordaram-me logo após o nascer do sol no dia seguinte. A figura ao meu lado deu um salto, acordando bruscamente. Depois paralisou-se quando o movimento repentino chocalhou os seus miolos. Ergui-me sobre um cotovelo para examinar o que sobrou dele. Não estava tão mal assim, pensei, com senso crítico. Os seus olhos estavam cerrados com força contra alguns raios desgarrados de luz do sol. E os cabelos projetavam-se em todas as direções, como os espinhos de um ouriço. Mas a pele estava pálida e límpida, e as mãos que agarravam a colcha estavam firmes. Ergui uma das pálpebras, espreitei lá para dentro, e disse em jeito de brincadeira. Está alguém em casa? O olho gêmeo daquele que eu espreitava abriu-se devagar para acrescentar o seu olhar maligno ao primeiro. Deixei cair a mão e sorri sedutoramente para ele. Bom dia! Isso, Sassenach, é inteiramente uma questão de opinião, disse ele, fechando os dois olhos outra vez. Fazes ideia de quanto pesas? Perguntei em tom de conversa. Não. A brusquidão da resposta sugeria que ele não só não sabia, como não se importava, mas insisti nos meus esforços. Qualquer coisa como 100 quilos, calculo. Quase tanto quanto um javali de bom porte. Infelizmente, eu não tinha nenhum ajudante de caçador para te pendurar de cabeça para baixo numa vara e carregar-te até casa, para a barraca de defumação. Como é que me conseguiste trazer para a cama? Não trouxe. Não te conseguia mover. Então cobri-te apenas com uma colcha e deixei-te perto da lareira. Retomaste a consciência e arrastaste-te para cima da cama, por tua própria conta, algum momento a meio da noite. Ele pareceu surpreendido e abriu o outro olho outra vez. Eu fiz isso? Confirmei, balançando a cabeça. E tentei alisar os cabelos espetados sobre a orelha esquerda. Ah, sim, estavas muito obstinado. Obstinado? Franziu a testa, pensando, e espreguiçou-se, erguendo os braços acima da cabeça. Então, pareceu perplexo. Não, eu não poderia. Sim, pudeste. Duas vezes. Estreitou os olhos por baixo do peito, como se buscasse confirmação dessa afirmação improvável. Depois olhou novamente para mim. De verdade? Bem, isso não é justo. Não me lembro de nada. Hesitou por um instante, parecendo envergonhado. E correu tudo bem? Não fiz nenhum disparate? Deixei-me cair ao seu lado e aconcheguei a cabeça na curva do seu ombro. Não, não chamaria a isso um disparate. Mas não estavas a fim de muita conversa. Graças a Deus pelas pequenas bênçãos, disse ele, uma pequena gargalhada retumbando pelo seu peito. Não conseguias dizer mais nada além de amo-te, mas repetiste-o vezes sem conta. A gargalhada retornou, mais alta desta vez. Ah, sim? Bem, podia ter sido pior, imagino. Inspirou fundo, depois parou. Virou a cabeça e cheirou desconfiadamente o tufo macio de pelos cor de canela sob o seu braço erguido. Meu Deus! Exclamou. Depois tentou empurrar-me. Não ponhas a cabeça perto do meu sovaco, Sassenach. Estou a cheirar a javali morto há uma semana. E depois conservado em conhaque, concordei, aconchegando-me mais. Aliás, como é que consegues ficar tão bêbado e fedorento? A hospitalidade do Jared. Ajeitou-se nas almofadas com um profundo suspiro, pondo o braço em volta do meu ombro. Ele levou-me até às docas para me mostrar o armazém e o depósito onde ele guarda os vinhos raros, o conhaque português, o rum jamaicano. Riu levemente, recordando-se. O vinho não foi tão mau, porque é só provar e cuspir no chão, depois de se encher a boca. Mas nenhum de nós dois podia ver desperdiçar o conhaque dessa forma. Além disso, o Jared disse que se tem de deixar o conhaque descer devagar pelo fundo da garganta para poder apreciá-lo bem. E quanto conhaque é que apreciaste? Perguntei com curiosidade. Perdi a conta depois da segunda garrafa. Nesse momento, um sino da igreja começou a soar ali perto, a convocação para a missa matinal. Jamie sentou-se com um salto, olhando espantado para a janela completamente iluminada pelo sol. Meu Deus, Sassenach, que horas são? Umas 6 horas, creio, respondi intrigada. Porquê? Ele relaxou um pouco, embora permanecesse sentado. Ah, tudo bem então. Pensei que fosse o sino do Ângelus. Perdi completamente a noção do tempo. Eu diria que sim. E isso importa? Numa explosão de energia, livrou-se dos cobertores e levantou-se. Cambaleou por um instante, mas recuperou o equilíbrio, embora tenha levado as duas mãos à cabeça para se certificar de que ainda estava preso ao corpo. Sim, respondeu um pouco ofegante. Temos um compromisso esta manhã nas docas, no armazém do Jared, nós os dois. É mesmo? Eu também me levantei e tateei em busca do bacio debaixo da cama. Se ele pretende completar o serviço, não acho que irá querer testemunhas. A cabeça de Jamie saltou da gola da camisa, as sobrancelhas erguidas. Completar o serviço? Bem, a maior parte dos teus outros parentes parece querer matar-te. Ou a mim, porque não Jared. Mas parece que ele começou bem envenenando-te dessa forma. Muito engraçado, Sassenach, disse secamente. Tens alguma coisa decente para vestir? Usava um vestido largo e prático de sarja cinzenta nas nossas viagens, adquirido através dos bons empréstimos do frades Muller do Mosteiro de Santa Ana. Mas também levava o vestido com o qual fugira da Escócia, um presente de Lady Annabel MacRannoch, um bonito vestido de veludo verde que me fazia parecer um pouco pálida, mas que era muito elegante. Acho que sim, se não estiver muito manchado da água salgada do mar. Ajoelhei-me ao lado do pequeno baú de viagem, desdobrando o veludo verde. Ajoelhando-se ao meu lado, Jamie levantou a tampa da minha caixa de remédios, analisando as camadas de frascos, caixas e embrulhos de ervas em pedaços de gaze. Tens aqui alguma coisa para uma terrível dor de cabeça, Sassenach? Espreitei por cima do seu ombro. Depois enfiei a mão na caixa e toquei num frasco. Marroio branco talvez ajude, embora não seja o melhor. E chá de casca de salgueiro com sementes de funcho funciona muito bem. Mas leva algum tempo para a infusão. Já sei, vou preparar uma receita de fígado macerado, excelente para curar ressaca. Voltou um olhar azul desconfiado para mim. Parece horrível. E é, disse eu animadamente. Mas vais sentir-te muito melhor depois de vomitar. Levantou-se e empurrou o bacio para mim com o dedo grande do pé. Essa coisa de vomitar de manhã é para ti, Sassenach, disse. Deixa-te disso e veste-te. Eu aguento a dor de cabeça. Jared Monroe Fraser era um homem magro, pequeno, de olhos pretos, que possuía mais do que uma leve semelhança com o seu primo distante, Murtagh, o membro do clã Fraser, que nos acompanhara até Le Havre. Assim que vi Jared, majestosamente em pé, no vão das portas do seu armazém, de modo que o fluxo contínuo de estivadores que carregavam barris era obrigado a passar em redor dele, a semelhança era tão forte que pisquei e esfreguei os olhos. Murtagh, tanto quanto eu sabia, ainda estava na hospedaria, cuidando de um cavalo que mancava. Jared possuía os mesmos cabelos escuros, escorridos, e os mesmos olhos penetrantes, a mesma estrutura musculosa semelhante a um macaco. Mas as semelhanças terminavam aí, e conforme nos aproximávamos, Jamie, cavalheirescamente abrindo caminho para mim, pela multidão com os ombros e os cotovelos, pude ver também as diferenças. O rosto de Jared era oval, em vez de parecer cortado a golpes de machado, com um alegre nariz arrebitado que efetivamente arruinava o ar digno conferido à distância pelo traje de corte excelente e pelo porte ereto. Era um comerciante próspero, em vez de um ladrão de gado, e também sabia sorrir, ao contrário de Murtagh, cuja expressão natural era de invariável rabugice. Um amplo sorriso de boas-vindas espraiou-se no seu rosto enquanto éramos empurrados e acotovelados, rampa acima, na sua direção. Minha querida, exclamou, agarrando-me pelo braço e arrancando-me com destreza do caminho de dois estivadores musculosos que giravam um barril gigantesco pela imensa porta. É um prazer conhecê-la, finalmente. O barril batia com estrondo nas pranchas de madeira da rampa. E eu podia ouvir a agitação do líquido no seu interior quando passou por mim. O rum pode-se tratar assim, observou Jared, prestando atenção ao desajeitado progresso do barril imenso pelos obstáculos do enorme depósito, mas não o vinho do Porto. Sou eu sempre que o vou buscar, juntamente com as garrafas de vinho. Na realidade, estava de saída para receber uma nova remessa de vinho do Porto Belle Rouge. Estarão interessados em acompanhar-me? Olhei para Jamie, que assentiu, e partimos imediatamente no rasto de Jared, desviando-nos do retumbante tráfego de barris e tambores, carroças e carrinhos de mão, homens e meninos de todos os tipos. Carregavam rolos de tecido, caixas de cereais e outros géneros alimentícios, rolos de cobre martelado, sacas de farinha e qualquer outro produto que pudesse ser transportado de navio. Le Havre era um importante centro de comércio marítimo e as docas eram o coração da cidade. Um cais longo e sólido corria por quase 400 metros ao longo da margem do porto. Cais menores projetavam-se de um outro maior, e ao longo destes viam-se ancorados bergantins e brigues de três mastros, barcos leves a remos e pequenas galés, um leque completo dos navios que abasteciam a França. Jamie continuava a segurar-me com força pelo cotovelo, a melhor maneira de me arrancar do caminho de carrinhos de mão, barris rolando e comerciantes e marujos descuidados que vinham na nossa direção, inclinados a não olhar por onde passavam, mas a confiar exclusivamente na oportunidade para atravessar a confusa barreira das docas. Conforme abríamos caminho pelo cais, Jared gritava educadamente ao meu ouvido do outro lado, apontando objetos de interesse à medida que passávamos e explicando a história e a propriedade dos vários navios de uma maneira desarticulada em staccato. O Ariana, para o qual nos dirigíamos, era na realidade um dos navios de Jared. Os navios, pelo que entendi, deviam pertencer a um único proprietário, em geral, uma companhia de mercadores, que os possuíam coletivamente, ou, de vez em quando, a um capitão, que contratava a sua embarcação, tripulação e serviços para uma viagem. Vendo o número de navios pertencentes a companhias, comparados aos relativamente poucos pertencentes a particulares, comecei a formar uma ideia muito respeitosa do valor de Jared. O Ariana estava no meio da fileira de navios ancorados, perto de um grande depósito com o nome Fraser, pintado a cal em letras inclinadas. Ao vê-lo, senti uma estranha emoção, um repentino sentimento de união e afinidade, percebendo que aquele também era o meu nome e, com isso, reconhecendo o parentesco com aqueles que o usavam. O Ariana era um navio de três mastros, com uns 18 metros de comprimento e uma proa larga. Havia dois canhões na lateral do navio, virados para a doca. Para o caso de saque em alto mar, imaginei. Por todo o convés, fervilhava uma multidão de homens, presumivelmente com algum propósito definido, embora não parecesse mais do que um formigueiro sob ataque. Todas as velas estavam amarradas, mas a maré, subindo, balançava o navio ligeiramente, lançando grupés na nossa direção. Era decorado com uma carranca de expressão demoníaca, com seu formidável peito nu e madeixas encaracoladas, tudo borrifado de sal, aquela senhora não parecia gostar muito da brisa do mar. É uma beleza, não é? Perguntou Jared, abanando a mão num gesto amplo. Presumi que ele se referia ao navio e não à carranca. Uma maravilha, disse Jamie educadamente. Percebi o olhar temeroso que ele lançou à linha de água do navio, onde pequenas ondas cinzento-escuras lambiam o casco. Pude notar que ele ansiava por não termos de subir a bordo. Um guerreiro valoroso, brilhante, destemido e arrojado no campo de batalha, Jamie Fraser era também um homem da terra firme. Não sendo definitivamente um daqueles inquebrantáveis marinheiros escoceses, verdadeiros lobos do mar, que caçavam baleias de Tarwathi ou viajavam pelo mundo em busca de riqueza, sofria de enjoo do mar de forma tão aguda que a nossa travessia do canal, em dezembro, quase o matara, fraco como estava na ocasião, em consequência da tortura e da prisão. E, embora não fosse esta a intenção da orgia de bebidas de ontem com Jared, não é provável que o tivesse tornado mais apto a navegar. Pude ver recordações sombrias atravessando-lhe o rosto, enquanto ouvia o seu primo exaltar a robustez e a velocidade do Ariana, e me aproximei o suficiente para sussurrar: "Certamente não enquanto estiver ancorado, não é?" "Não sei, Sassenach", respondeu ele com um olhar para o navio, em que asco e resignação se misturavam facilmente. "Mas suponho que logo descobriremos." Jared já estava no meio da prancha de embarque, cumprimentando o capitão com sonoros gritos de boas-vindas. "Se eu ficar verde, podes fingir desmaiar ou algo assim? Vou dar má impressão se vomitar nos sapatos do Jared." Dei-lhe umas palmadinhas no braço para o tranquilizar. "Não te preocupes, tenho fé em ti." "Não sou eu", disse ele com um derradeiro e demorado olhar para a terra firme. "É o meu estômago."